del espacio con el lanzamiento del Sputnik. El hombre ha sido capaz de construir y colocar en órbita un satélite artificial impulsado por un cohete. Son las primeras señales que el mundo recibe desde el espacio. This is the Sputnik from Jamaica. This is the Sputnik from Jamaica. This is the Sputnik from Jamaica. This is the Sputnik from Jamaica. El 21 de julio de 1969, Neil Armstrong pisa la superficie lunar. Estas fueron sus primeras palabras en aquel histórico momento. La llegada a la luna es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Ah, rapaz, você tá ouvindo essa maravilha que foi o dia em que a Jamaica chegou ao espaço juntamente com o projeto russo Sputnik, uma beleza. Ai, ai, ai, Sputnik, um projeto aqui das quebradas catalãs, os caras estão mandando muito bem, um baita de um sonsaço. A gente chegou com Sputnik from Jamaica, a primeira gravação de reggae a estar no espaço. Na sequência, seguimos de Sputnik, meu filho, Downtown Heat, e já voltamos com o Descarrego. É, voltamos mais uma semana, mais um Descarrego, meu filho, número 49. Semana que vem a gente chega nos 50. Será que a gente vai chegar nesse 50, meu filho? Ah, Sputnik, projeto aqui das Quebradas Catalãs, muito bom som. Tô de olho nesses caras aí, meu filho. Parece que tem nego de um monte de banda. E vou falar, hein, meu, sons a lá, ska tradicional, tem um monte e só coisa fina por aqui, viu, meu? O verão promete, eu vou falar pra vocês, viu? Na sequência, vamos com os nossos russos ucranianos favoritos, Ruskaja, que vão mandar Hey Road, coisa nova pra variar, é só um singlezinho, mas vamos lá, chegou coisa nova dos caras, a gente toca aqui no Descarrego, claro, meu filho. Na sequência, outra coisa nova, Mano Tchau com o Senhor Wilson. E o Senhor Wilson não é o do Denis o Pimentinha, um baita cantor. Mano Tchau, na verdade, ele faz uma participação nesse som e pelo que eu tô percebendo, ele tá meio que mergulhando no reggae e a gente gosta muito disso, meu filho. Eu prefiro o reggae do que as world music loucona do Mano Tchau, pessoalmente, eu tô falando. E na sequência, fechando o bloco, Jude Dredd com reggae e ska, duas das melhores coisas do mundo, pelo finado, já se foi faz, desde 98, o Jude Dredd. Vamos lá, meu filho, segue o Descarrego aí, vai. Peguei no seu umbigo, ela disse é um perigo, peguei no que se quis, ela parou e falou. Tá feita a confusão, está tudo esclarecido, este é o ponto G. Hey Road, calling me, tell me what you've got today for me to see. Hey Road, play for me, yes I love this motor running symphony. Oh, anybody ever heard about this feeling? Seems like we're running from the pain. You're running and running and running and running and run, run, run away. You can try. You can't hide from fate. Yeah. I'm driving down this road so long. Life is just a journey we take. I'm driving down this road so long to a brand new day. Won't you get my way? love, the love is one. Si lo mezclamos juntos, wow. Como seremos uno. How we wanna be two in the one is I'm with the baby. Uno más a la par del amor. One more walking beside the real lover. Uno más a la par del amor. Si lo soñamos juntos. Dream, dream together. Como seremos uno. We gonna be two in the one in a combination, baby. Uno más a la par del amor. One more walking beside the lovers and we'll kill it. Uno más a la par del amor. Yeah, yeah. Y el viento viene y se la lleva. The wind, wind blow. Y el viento viene y ahí se va. As I'm with you, baby. Y el viento one viene y se la lleva. Real love. Y el mar ballena lleva la mar. Oy, oy, oy. Let me tell you, baby, this out the real love. Let me tell you, baby, when it come from oy, oy, oy, and the combination. Let me tell you, baby, two in a one. Long. Si nos miramos juntos, frente al eclipse del sol, in front of the sun, baby. Uno más a la par del amor. One more walking beside the love, baby. Uno más a la par del amor. Two in a one, that combination sounds easy. Y el viento viene y se la lleva. Wind blow. La mar ballena lleva la mar. Over the mountain, over the sea. Nada más a la par del amor. Nothing more. Nada más a la par del amor. As I'm with you, sing. You get down. Boy, yo, yo. Love is a thing that only people never wanna. Love is a thing that many people never wanna. Together forever in a combination. As I'm with you, let me tell you, say together. Boy, yo, yo. Love is all above. Let me tell you, love is boy, the power. Love up the power. Charmin me till you say each and every hour. Si lo mezclamos juntos, together, como seremos uno. Right away, so competition, say the phone, the microphone, start away, we run. Uno más a la par del amor. One more walking beside the lovers, I would say. Uno más a guardar al amor. Ready. Easy become and easy we go. Oh, yo, yo, yo. Love and come from a most time to the baby. Si nos dormimos juntos, together, frente al eclipse del sol. Together, oh, yo, yo, yo. As I'm with the baby. One more walking beside the love. Oh, yo, yo, yo. Baby, together, as I'm with the baby. Love is from above, baby. Love is how we come on, baby. Love for you, I'm missing. Love for me. Love, I'm quite comfy, I'm gonna give you liberty. Love together, missing. Love, we are share. Love, I give you happiness and love. Chaman, me tell you, say the love, I come to the nation. The man called Wilson, man, no chow. Si no me chamo junto. Right, when we come for tell you that time. Como seremos uno. Loving coming from above. As I'm with you, baby. How we wanna be two in the one. As I'm with you, baby. As I'm with you, baby. One more walking beside the real love. As I'm with you, baby. Let me tell you this. As I'm with you, baby. Dream, dream together. Come on, everybody, join our song. We play in ska, come on and sing along. Grab a root girl, shuffle down. Scar is the sound that's going down. Sing reggae and ska. Sing reggae and ska. Sing reggae. any rhythm drop, it'll take you far. I dance to the beat, that's really hot. Show the rude girl what you got. We're gonna shuffle the night away to the rhythm of ska. Jamaica way, sing reggae and ska. Sing reggae and ska. Sing reggae and ska. When the rhythm drop, it'll take you far. Sing reggae and ska. Sing reggae and ska. Sing reggae and ska. When the rhythm drop, it'll take you far. From the early morning till late at night, you can shuffle through the rhythm really tight. You can't get away from the shuffle beat. Command everybody and move your feet. Sing reggae and ska. Sing reggae and ska. Sing reggae and ska. When the rhythm drop, it'll take you far. Sing reggae and ska. Sing reggae and ska. Sing reggae and ska. When the music drops, o trem de pouso vai pousar dentro do meu coração. Abri o seu reverso, baixou o trem de pouso, vai pousar dentro do meu coração. Ah, meu filho, depois de Judge Dredd, beleza, hein? Vamos abrir um bloquinho aqui de ska punk. Fazia tempo não tocava uns ska punk por aqui. Aliás, hein, você tá ouvindo de fundo o clássico Zé Maguinho. É Zé Maguinho mesmo? Zé Maguinho, a explosão do Piauí. Olha lá, que sonzinho, beleza. Aumenta um pouquinho aí, vai. O molejo do corpo, cheguei até nas tetas. Eita, rapaz, que baita sonsaço. Eu sou fã dessas coisas desgracentas aí. Vamos lá, vamos abrir o bloco de Authority Zero, banda de Mesa, no Arizona. Eles lançaram coisa nova esse mês. Eles lançaram o disco, como chama, meu filho? Broadcasting to the Nations. E o som se chama Revolution Riot. Escapancaço fudido, meu filho. Vamos lá, na sequência vamos estar de plug The All-Nighter. Disco Can't Contain It, o último dos caras de 2014. Também uma daquelas pérolas que meio que passou batido, infelizmente. Na sequência, ah, é verdade, Vai ter showzinho do Green Day pelas terras brasileiras. E se eu fosse você, meu filho, eu ia, sabe por quê? Porque quem vai abrir é o The Interrupters, que tá fazendo toda essa turnê com o Green Day, e eles vão tocar Easy On You aqui no Descarrego. Vai, meu filho, vai no show do Green Day que vai ser foda. Airhead Melancholin fechando, disco Life on a Plate, de 95, aliás, um dos melhores discos de hardcore, certamente tá no meu top 10. Vamos de Airhead, a última música desse discaço, segue Descarrego, vai, meu filho. Pegada se demora, faço amor aqui no chão. I don't know what you're talking about, and I don't wanna think about it. You're never gonna change my mind. It's something I can live with. Yeah. Just take it easy, you might end up in hell. You're so cool, you got everything a girl desires. You're so cool, with a bumper, but you can't go far. Quero fazer amor com a minha namorada. Com ela se não dá, eu faço direitinho e ela toda errada. Eu tô fazendo baby, ela falando ai. Eu tô fazendo baby, ela falando ai. Quero fazer amor com a minha namorada. É, meu filho, mais emanguinho pra você. Clássico da música desgracenta do mundo. Sou fã dessa porra. Vamos lá, vamos abrir o terceiro bloco com NoFX, Jamaica is Alright. E eu coloco NoFX aqui porque eu quero fazer a recomendação do livro dos caras, da banheira com hepatite, na banheira com hepatite e outras histórias. Ele está disponível no Brasil, acho que pelo site da Highlight Records. Putz, é um puta de um livraço. Eu tô lendo já tô mais ou menos na metade e eu vou te falar, em cada história é cabulosa. É, pra você que curte punk rock, assim como eu, também o hardcore melódico, putz, mostra um pouco como surgiu, como essa banda surgiu e se desenvolveu e cresceu musicalmente, se metendo em um monte de desgraceira, de quase preso, quase morrer, enfim. Baita livraço, tem que ler NoFX. Vamos abrir com Jamaica is Alright. Na sequência, Mighty Mighty Bostones com Everybody's Better, do disco de 2002 dos caras, chamado... Como é que chama? Jackknife to a Swan. Sim, outro também discaço que passou despercebido, infelizmente. Vamos na sequência de Slackers com The Same Every Day. Esse aí eu dedico pro meu camarada Carlinhos, que esteve essa semana em Nova York e fez o show do Slackers no barco. Ai, ai, ai, um sonho esse aí, viu, meu? Um dia eu faço isso. Um dia eu faço esse show aí. Putz, é baita showzaço enquanto corre o barco, vai pela baía do Rio Hudson. Putz, te falar aí, mano. Ai, ai, ai. E na sequência, fechando o bloco, The Ventilators com Coming Back to You. Suíços do The Ventilators colam com esse sonsaço. Vai lá, meu filho, descarrega. Eu faço direitinho e ela toda errada. Eu tô fazendo A, ela pulando B. Eu tô fazendo C, ela pulando D. Eu tô falando E, ela colou no F. Jamaica's alright. Jamaica's alright. buy drugs from your hotel room. Jamaica's alright if you want your hand lopped off by a machete. Jamaica's alright. We'll be right back. castle. Make it back to the room you hide in. Esse foi um bloquinho um pouquinho comprido. Vamos lá, uma musiquinha a mais, hein? A gente tocou agora no final The Last Slice. Essa banda mandou Face to Face, banda do Oklahoma, som do último disco dos caras. Do último não, penúltimo disco dos caras, chamado Fresh Cut, de 2012. Pois é, meu filho, vamos chegando ao final de mais um Descarrego. Mais uma semana, semana que vem a gente chega nos 50. Pois é, rapaz. Ai, ai, ai, vou ter trabalho, vai ter coisa especial aí, estamos preparando. E lembrando sempre do podcast, meu filho, voltamos com o podcast. Se você está ouvindo essa desgraceira na Mutante Radio, mas quer reouvir, ou semana que vem você não vai poder ouvir, vai lá, entra em descarrego.com, lá entra em qualquer uma dos posts sobre algum dos programas, clica lá, iPhone, Android, assina, seja feliz, caiu a caneta aqui no chão, mas não tem problema. Por favor, ajude este pequeno programa. Vou voltar a botar conteúdos no Twitter, @descarrego, também no /Facebook/descarrego no Facebook. Falou, meu amigo, vamos agora de The Planet Smashers com Don't Look Back, do último disco dos caras, Eu não lembro o nome do disco, mas... mas vamos nessa. Falou, meu amigo. Semana que vem eu tô de volta com esse pequeno programa aqui na Mutante Radio. Falou, um abraço, um beijo na sua alma. Faça-me um favor, tentando me ajudar. Foi do jeito que as coisas andam, ratinho. Ela até mesmo é que vim provar. Pois ela não acredita que a semente vai nascer. Com a fé que eu tenho em Deus, menina, sua barriga vai crescer. Flash.